Grande erro é arruinar o presente, vivendo um passado que não tem futuro. Larga esse mundo de arrependimento. Não seja com você assim tão duro. Liberte de uma vez sua mente. Larga esse passado obscuro. Pode começar? Já tá ao vivo. Tá cantando. Grande erro é arruinar o presente, vivendo um passado que não tem futuro. Deixa esse mundo de arrependimento. Não seja com você assim tão duro. Liberte de uma vez sua mente. Largue esse passado obscuro. Faça melhor o seu presente, pra não arruinar o seu futuro. Somos hoje as somas do ontem. Procurem conhecer e compreender tudo que praticamos hoje terá o resultado no amanhã. Somos hoje as somas do ontem. Procurem conhecer e compreender tudo que praticamos hoje terá o resultado no amanhã. Grande erro é arruinar o presente, vivendo um passado que não tem futuro. Larga esse mundo de arrependimento. Não seja com você assim tão duro. Bom dia, amigos. Quanta emoção começar o nosso programa Saúde e Bem-Estar. E hoje teremos um convidado, aliás, já estamos aqui, né, absorvendo toda essa energia de amor que ele tem para nós, para todos nós. Agradeço a você que já está aí nos ouvindo, agradecemos a Deus, como já chegamos aqui, fizemos um agradecimento, e o nosso objetivo é levar a vocês um pouquinho de forças para este grande momento que estamos passando, um momento planetário, mas uma força e um bem-estar. Aquilo que vem para fortalecer a nossa alma, porque o nosso corpo irá responder com muita saúde. Então, bem-vindo a vocês, agradecemos a equipe que organizou todo o nosso programa hoje, né? E aí nós vamos dar, eu, Aniette Roma e Sônia Santos, o meu bom dia. E bom dia, Sônia. Bom dia, Aniette. Bom dia a todos. Bom dia, Ed. Que alegria poder receber você. Apesar de eu estar aqui em casa, mas muito feliz por sentir essa energia, por você ter aceitado o convite de estar conosco. Bom dia, Rony. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Sônia. Bom dia, doutora Aniette. Bom dia, Ed, Rony. Também estou muito feliz de estar aqui. Sinto essa energia boa aqui em casa. Bom dia, Rony. Bom dia, doutora Aniette. Bom dia, equipe. Agora, em especial, o meu bom dia, e que ele possa fazer o bom dia. Nós estamos aqui com o músico, compositor espírita, Ed Moreno. Bom dia, Ed. Bom dia! Você... Parece aqueles programas assim, bom dia! Ah, mas é para a alma, né? Para chegar aquela energia. Bom dia, doutora Aniette, bom dia, Sônia, obrigado pelo convite. Bom dia, Claudinha, bom dia, Rony, bom dia, Rodrigo, Jorge Reis, Rui, Bia, os Dora. Os queridos, né? Todo mundo. E todos vocês que estão aí em sintonia com o programa Saúde e Bem-Estar. Isso. Hoje é o bem-estar da música. Uai, olha. E esse momento foi muito esperado, sabe? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Mestre Jesus por nos acompanhar até aqui. Mas eu estava muito afim de sair de casa um dia. Mas olha, ele saiu de casa, nós estamos aqui dois metros de distância, nós estamos com tudo higienizado, com a cabine higienizada, nós estamos aqui mantendo todo o processo, estou de luvas, estamos trabalhando, então estamos nos cuidando muito para que chegar o melhor para vocês. E chegamos também de máscara, né? Isso, tudo de máscara, tudo, agora estamos num ambiente muito, completamente higienizado. Só vou usar a máscara agora, higienizado. Doutora, porque fica ruim para cantar, né? Não, para a gente fica difícil, mas nós estamos higienizados, o ambiente também, então nós estamos bem protegidos. E antes de falar um pouco do seu currículo, conta para nós o seu melhor, né? Mãe do céu e da terra, de amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante, me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, neste mundo de ilusão, une os povos da terra, mãe, decreta a todos irmãos. Mãe de imensa bondade, me envolva em seu abraço de luz, faz de mim o seu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta, mãe, me liberta, liberta de toda dor, me transforma em um ser de luz, quero viver do seu amor. Liberta, mãe, me liberta, liberta a minha fé. Sou seu filho implorando, Maria de Nazaré. Nossa, que emoção, Foi difícil segurar aqui, viu? Foi difícil. Ah, emoção, né? Para quem tá em casa aí, isolado. Sim. Busque ela, que é a mãe do mundo. Mas agora eu vou solicitar uma. Essa foi do seu coração para nós. Gratidão eterna. Acredito que os ouvintes sentiram a mesma vibração que Legal. Nós estamos sentindo aqui. Mas agora eu gostaria que você fizesse um fundo bem suave de uma música sua, pode ser, de preferência. E a Sônia, vamos fazer a nossa prece de abertura, Sônia. Praticamente essa música foi uma prece. Mas Sônia, minha querida, sei que a sua prece também é de uma vibração para nós importante. Vamos, Sônia? Vamos lá. Cantei junto com Ed aqui. É linda essa música, Maria de Nazaré. É maravilhosa. E eu peço humildemente a Jesus mais um dia de muito amor, que esteja conosco, que esteja cada vez mais cuidando de cada coração, pois sabemos como precisamos de ti, Mestre. Obrigado por estar tão próximo. Obrigado por fazer parte do nosso dia. Um bom dia, que assim seja. Obrigada, Sônia. Gratidão. Eu sei que também os ouvintes estavam esperando a prece da Sônia. Maravilha. A Sônia nos envolve também para o nosso programa. Mas agora vamos falar um pouco desse nosso convidado hoje, que, poxa, vamos vencendo a emoção, pé no chão, para a gente fazer o programa, né? É mesmo? Então vamos lá. Então nós estamos aqui com o nosso amigo Ed Moreno, né? Eu sei que ele é baiano. Baiano. De que cidade, Ed? Então, eu nasci numa carreata, assim, né? Meu pai era meio cigano, né? Ele tinha 10 filhos, tinha mais 5 na sacola, aí era 15, né, a trupe, e ele ia passando de cidade em cidade, mas o sonho dele era trazer todo mundo para São Paulo. E eu me lembro de Itabuna, Ilhéus e Bicaraí, as três cidades são com I. Então, eu nasci naquele circuito ali, mas eu conheço bem Ilhéus. Ilhéus é a terra do cacau, né? A terra é praia, é uma ilha quase, né? No sul da Bahia. Mas nós viemos para cá muito jovem, eu muito criança ainda, né? Na década de 70, mais ou menos, estávamos todos aqui. E aí desceu ali aquele ônibus amarelo com um monte de baiano, né? Uma trupe danada. E fomos lá. Passamos essa infância muito legal, assim, porque era muita gente em casa, então todo dia era uma confusão medonha, né? Porque era muita gente para tudo, e a dona Vivi, a minha mãezinha, que está com 95 anos. Uau, que linda! E nunca teve doença nenhuma, agora há pouco tempo ela teve um probleminha de saúde, mas já superou, e esse tal de coronavírus nem passou perto dela, ela já mandou de lado, falou, sai daqui, que aqui você não tem espaço. Que bom. E a família é muito grande, né? Hoje ela tem, ela além de ter essa multidão que ela teve, hoje tem os netos, né? Ela tem 15 netos, 13 bisnetos, e já nasceu um tataraneto. Oh, que lindo, né? Mas assim, a gente sabe que você é professor, sociólogo, e a música é interessante, que essa música com um sentimento, os baianos são muito ricos nisso, não? De expressar como diz aí na, e você tem na veia. É, como diz, né? O baiano, ele não nasce, ele estreia, né? Muito então, ótimo. Então, a música veio. E para você ter uma ideia, doutora Aniette, Sônia e Claudinha e todos os ouvintes, eu nunca estudei música. Eu me lembro com 13 anos, eu vi um rapaz tocando violão, era um negrão que tinha perto de casa, tocava muito, era Claudião. Eu ficava do lado dele e falava, me ensina, mas você não tem violão. Aí fui lá, comprei um violão, aí ele me ensinou 4 acordes. Falou, ó, no dia que você tocar os 4 acordes, você volta aqui. Aí você adivinha, né? Eu fiquei no quarto lá, plam, plam, plam, meus irmãos, pelo amor de Deus, mãe, manda ele parar, ninguém aguenta mais. Você tinha quantos anos 13. Nessa época? 13. Puxa. Aí, quando eu fiz os 4 acordes, ele falou assim, poxa, mas agora eu vou te ensinar uma música. Eu falei, não, mas agora eu já compus uma. Aí ele falou, mas não te ensinei nenhuma música. Eu falei, ah, mas saiu essa aqui. E aí foi muito legal que nós fomos participar de um colégio lá, aqueles festivais de colégio da década de 80, por ali. E aí nós fomos participar desse festival, a música chamava Zé Ninguém. E aí era eu Zé Ninguém e ele Zé Coitado. E aí nós fizemos, participando do festival. Daí para frente, andamos, né? A música sempre esteve na minha vida mesmo, assim. Eu nunca tive coragem de viver só da música, mas chegou uma época da minha vida que eu consegui viver só de música. E a espiritualidade chegou quando para você? Aniette, é o seguinte, eu tinha muito medo da morte. Eu fui um jovem muito inquieto. Eu queria saber, porque eu não aceitava. Nasceu, cresceu, morreu, acabou. Isso eu não aceitava. E eu questionava padre. O padre falava, para com isso. Eu falava, por que você não casa? Não. Então, eu questionava os religiosos, porque eu queria uma resposta. Mas eu não sabia perguntar qual era a resposta que eu queria. E aí, me expulsaram de igrejas. Eu fui para tudo. Onde batia um tambor, eu estava lá. Quero saber como é que é. Como é que é isso? E ninguém me dava a resposta que ele. Eu sei que a última que eu fui, eu trabalhava com uma pessoa, aí ele falou assim comigo, não, hoje eu vou te levar numa religião que você vai gostar e você vai ter todas as respostas. Aí me levou lá no Morumbi, em São Paulo, num lugar chamado Mormons. Tapete era dessa grossura, assim, vermelhão. Você esforrava o pé para entrar. Resumindo, eu entrei doido, saí maluco, porque eu não entendi nada. Resumindo, aí não o que aconteceu? Você, né? E eu falava para meus irmãos, pelo amor de Deus, ninguém morre porque eu tenho muito medo da morte. Se morrer, eu não vou no velório de ninguém. Aliás, eu não vou nem no meu. E até um dia caiu em minhas mãos um livro, Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Esse livro eu li, reli, quase comi o livro numa semana, porque ele me deu todas as respostas que eu precisava ouvir em todos os religiosos, ninguém me dava. E aí, daí para frente, foi um passo para eu ir para o kardecismo, ir para o centro espírita. Estudei 3 anos o curso. Estudar mais, aprender mais. Estudei 3 anos o curso. Trabalhei numa casa espírita por 10 anos. Aí que depois a música acabou tirando eu da casa. Outra porque missão, começamos, né? Nós temos os nossos propósitos. O próprio dirigente um dia chegou para mim e falou, né, o mentor da casa, falou, olha, você acha que essa obra é sua? Você é muito egoísta. Eu, hã? Mas eu estou aqui para me melhorar. Ele falou assim, então, isso que você recebe não é para ficar só nessa casa. É para ir em outras casas. E letra e música são de sua composição. Todas que chegaram. Mas são preces cantadas, são preces. Todas que chegaram aqui. As letras são preces. E a primeira canção, eu me lembro que... Há 10 anos atrás eu fiz essa aqui, ó. Barrancos descendo, enterrando aldeias. Vento destelha e faz telhas voar. A água invade cidades inteiras. E quem nos protege não sabe explicar. Nos polos estão desmanchando geleiras. E já é besteira o mundo reclamar. E aí, chegou essa música, eu cantei, falava, leia Kardec então, se você não me entende, leia Kardec então, se você não sabe, leia Kardec então. Foi uma das primeiras músicas, depois do Amor de Maria veio essa daí do Kardec. Então, eu já falava, leia Kardec, por quê? Porque quando me falaram assim, ó, você vai cantar na Casa Espírita, eu não tinha ideia do que era, eu vinha do baile. E aí, o que eu fiz? Eu fui estudar onde é que estava isso, porque eu sou daquele, onde é que está escrito que eu posso cantar na Casa Espírita? E aí nós fomos estudar, eu vi que em Obras Póstumas, de Kardec, está lá, eles falando para o Kardec, o espírito do Rossini, falando para o Kardec, escreve aí que é a arte espírita, a arte do futuro, não desse século, mas dos séculos futuros, a arte do homem de bem. E aí eu fiquei mais tranquilo, falei, bom, agora sim, agora eu já sei que eu tenho que cantar, tenho que tocar, e vamos seguir em frente. O que que acontece? Eu comecei aí a fazer esse trabalho nas casas, e como eu não sou palestrante, tem palestrantes maravilhosos por aí, mas eu não sou, então eu levo a música. Então a gente traz uma palestra musical. Aí eu apresentei em algumas rádios o primeiro CD, que eu me lembro que o pessoal começou a pedir CDs, e aí nós fizemos CDs, e aí esses CDs foram acontecendo, chegando nas rádios, chegando nas casas espíritas, chegando às pessoas. E Aniette, Sônia, Cláudia e todos os ouvintes. É o seguinte, a coisa que mais me deu alegria, porque as pessoas compravam os CDs e mandavam de presentes assim naqueles finais de ano. E eu me lembro que eu estava numa casa em São Paulo que alguém me pediu para eu fazer uma dedicatória em um CD. Essa pessoa me pediu, eu fiz, ela mandou para Manaus o CD, para uma sobrinha. Essa sobrinha acabou recebendo esse CD e nem a própria tia em São Paulo não sabia da condição que ela se encontrava. Segundo, depois a gente foi saber da história, essa menina já estava de 15 para 16 anos, ela ficava, já estava 2 meses presa no quarto. A mãe abria a porta e dava refeição para ela. E ela ficava lá isolada, não queria ninguém no quarto. Essa tia aqui, sem saber disso, mandou o CD para ela. Então diz a mãe que ela enfiou o CD por debaixo da porta, primeiro dia não tocou, segundo dia de manhã começou a tocar um pouquinho, à tarde aumentou, no outro dia tocou o dia inteiro o CD, e no terceiro dia ela entrou para dar refeição, a filha falou, entra mãe. Aí a mãe entrou assustada, senta aí. Ela sentou e falou assim, olha, abre essa gaveta. E ela abriu a gaveta e falou, eu tinha acabado de escrever a minha quinta carta do meu suicídio. Mas eu não sei que tem nessas músicas que minha tia mandou nesse CD, que eu mudei de ideia. Então eu quero que você fale para minha tia vir aqui em Manaus, que eu quero falar isso para ela. Ela foi até lá, ficou sabendo da história, trouxe a carta e nesse dia ela me mostrou a carta. Então você imagina como é que eu não fiquei. A gente sabe que Deus está presente e somos filhos dele. Então, para cada um chega o seu consolador, né? Então, Kardec fala muito do consolador para o final dos tempos. Então, os instrumentos, somos só instrumentos, né? A gente vai levando o consolo. Mas, amigos, nosso programa hoje é com Ed Moreno, músico, compositor espírita. Vocês que estão nos ouvindo, mandem mensagem para a gente. Diga como estamos, nosso som, nossa imagem, não é? Claudinha, temos alguém já nos dando bom dia aí, Claudinha? Temos sim. Dela, vamos lá, eu vou ler aqui para vocês alguns. Olha, a Daniele Ramos manda um olá, bom dia Dani. A Yara também manda bom dia. A Rosana Ali, bom dia. Mais saúde e bem-estar só com música. Bom programa, queridos. Sônia, tem alguma pergunta para o nosso querido Ed? Porque eu sei que você está tão quietinha aí, você... Vamos? Eu pensei que vocês não fossem me chamar. Ah, minha vida, não. Eu falei, Sônia, bateu o ciúme. Meu coração. Então, vamos lá. Primeiro um relato meu. Eu também vim da Igreja Católica e eu ia à missa para poder ouvir as músicas. Era a única coisa que me interessava. Porque as minhas questões eram imensas, ninguém respondia, até que um belo dia eu comecei a ter evidência, tive um laudo na mão para ir para um hospital psiquiátrico e, com a graça de Deus, conheci a doutrina espírita. Um breve resumo. Só que eu procurava dentro da doutrina músicas alegres e não encontrava. As letras maravilhosas, mas as melodias muito tristes. E eu questionava, até que um belo dia eu comecei a receber algumas letras de músicas, intuitivamente, e me vinham assim, olha, essas você vai ter que encaixar no Escravo de Jó, essa você vai encaixar no Cravo e a Rosa, essa no Ciranda e Cirandinha, e assim foi. Várias músicas da evangelização infantil, até que tem, dentro da Aliança, muitas delas, né, que foi, assim, vindo inspirações para que pudesse auxiliar dentro da evangelização infantil. Só que em determinado momento eu também comecei a receber algumas letras e comecei a guardar na gaveta, porque não encaixava a melodia. Eu tinha que fazer também a minha parte, eu não podia só ser, né? Então o que, que aconteceu? Eu não fiz a minha parte, outros fizeram. Até que um dia eu fui ouvir uma palestra no Célio Lemos e conheci a Ligação Celestial do Ed Moreno. Conheci o Ed Moreno. Aí eu estava junto com a Nilza Figueiredo, o Edson Figueiredo, e falei assim, gente, é isso! A doutrina precisa de alegria, precisa de músicas alegres. E eu olhava para o Ed e via, conforme a espiritualidade mostrava, aquela equipe de jovens rodeando ele, inspirando ele. Por isso, a afinidade que ele tem com o Luiz Sérgio. Há muitos jovens ao redor dele, orientando, assoprando, dizendo, olha, estou aqui, né? E ele está ouvindo, está fazendo a tarefa de casa dele. Isso é maravilhoso. Bem, vamos lá, uma pergunta, Ed. Você pensa em um tema para te inspirar ou ele chega aleatoriamente? Como acontece? Bem, Sônia, eu já tentei. Se eu quiser compor um tema, eu pego o violão e eu desenvolvo esse tema, porque a parte de composição já vem na minha alma, certo? Qualquer tema da música que a gente brinca, a música do mundo, eu consigo fazer. A música espiritual, eu nunca consegui fazer. Eu pegar um tema e eu já tenho vários temas, às vezes gravado no celular, que vem na cabeça e tal. Ou então eu entro no quarto e falo, hoje eu vou fazer uma música espírita. Não chega. As últimas que eu fiz agora, nessa quarentena, eu estava andando lá. Eu fui, vou dar uma caminhada, não aguento ficar em casa. Aí pus uma máscara e tal, fui dar uma caminhada. Dei uma caminhada de uma hora e qualquer coisa, voltei em casa. Quando eu cheguei em casa, a música já chegou comigo. Eu pego só, tomo um banho, vou lá pro quarto, pego o violão e gravei. Então aconteceu ali a do Brasil, né? Que você gostou, Brasil, Terra, Caridade, Brasil, que você gostou. Tá escrito a caneta aqui ainda, para você ter uma ideia, ó. No papel. Como eu sou organizado, Sônia, ó. Aquela Eu Juro jovem, também aconteceu. O Meu você Senhor também nada, aconteceu assim. Parado. Você vai receber na hora que realmente estiver caminhando, fazendo, acontecendo. O jovem é ação. É isso aí. É o que você me disse no telefone. Você tem uma idade corporal, mas a sua mente é de 20 anos. Eu então, sou muito. Bem, é isso aí. Eu sou muito moleque. Assim, eu sou muito inquieto ainda, né? Apesar de que vou bater lá o 6.0 no final do ano, lógico que não estou tão, né? 6.0 tá bem ainda. Mas essa mente é inquieta e o som, ele chega desse jeito. Para você ter uma ideia, nós vamos cantar agora 0800. 0800 foi feita num posto de gasolina às 7h30 da manhã. Eu ainda jogava futebol no domingo, fui lá para jogar futebol, parei no posto para dar uma lavada no carro. Aí eu descobri que eu tinha deixado tudo em casa, carteira, tudo. Aí eu entrei naquela agonia, daqui a pouco parece que instalou em mim, assim, calma, se você tivesse falar com Jesus, você precisaria de alguma coisa dessa? Peguei o papel, psicografei a letra, deixei lá dentro do carro, fui, joguei futebol, fizemos churrasco, tudo aquilo. Voltei, dei carona pro amigo, o amigo falou assim, e aí, Ed, tá compondo ainda? Eu falei, acho que saiu alguma coisa, tá aí no carro. Aí ele olhou assim e falou, parece ser legal. Na quarta-feira eu lembrei dessa letra, fui lá, peguei no carro e veio assim. Faço um 0800 com Deus. Liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer. Deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800 com amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Oh, oh. Você vai sentir a emoção. Abre o peito nessa ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Faça um 0800 com Deus. liga no ramal de Jesus. É grátis e fácil de fazer, deixa o coração se envolver com este operador de luz. Faça um 0800 com o amor. Claro, ele é vivo aqui. Pode acreditar, ele é o salvador. Oi, mande o seu torpedo de dor. Mesmo sendo teen, ele vai lhe ouvir. Não vá perder o sinal nesta ligação celestial. No astral ele vai atender. Oh, você vai sentir a emoção. Abre o peito nessa ligação. Ele vai retornar, você vai ver. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Alô, Jesus, é ligação direta. Faça, não tenha pressa, que ele vai ouvir. Alô, Jesus, tô com pouco crédito, mas já estou bem certo. Tô te ligando pra te ver de novo aqui. Faça um 0800 com Deus. Alô? Alô? É do céu? Posso falar com Jesus? Lindo, parabéns, que emoção, muito bom, muito obrigado, Ed Moreno, valeu mesmo, viu? É bem a cara de Luiz Sérgio, né? É. Ontem, sabe que filme eu assisti ontem pra pegar no sono? Deixe-me Viver. É. Caiu assim no celular, eu coloquei na televisão e assisti. Deixe-me Viver, é do Luiz Sérgio. É verdade. É de um livro dele. É aquele, né, que fala do aborto, né? É um trabalho muito, muito interessante. Antes de seguir, eu tenho uma curiosidade. Você fez uma, ou melhor, você canta uma música que tem uma melodia do Led Zeppelin. Não tem? Tem uma? Não entendi. A melodia... Ah, que tem o Led Zeppelin. Do Led Zeppelin. Na verdade... É a luz do mundo, não é? A luz do mundo é Jesus. Isso é uma versão. Então, deixa eu te falar como saber. É que aconteceu isso. É uma versão, uma tradução ou é uma inspiração? Deixa eu te contar um pouco como aconteceu. Eu estava na casa Irmã Sheila, lá no Recanto de Luz Irmã Sheila, em Ribeirão Pires. Eu faço lá todo ano, pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Nós fazemos lá a harmonização musical. Você sabe que os tratamentos lá trabalham o dia inteiro e tem que ter música o tempo inteiro quando está acontecendo, né, o trabalho espiritual. Lá no mínimo você canta umas 4 a 5 horas. E nessa de passar o som, eu estava brincando fazendo essa harmonia aqui, ó. E o Pedro, que é um trabalhador, começou a chorar. Mas eu não estava cantando, eu não sei calar. Eu mal sei falar português, vou cantar inglês. Aí ele começou a chorar, ele chegou perto de mim e falou, eu falei, ô Pedro, o que aconteceu? Ele falou assim, ah, Ed, só a harmonia dessa música me traz tantas lembranças que me toca. Eu falei, ah, já que tocou você, quem sabe hoje daqui a gente sai com alguma letra em cima dessa canção. E aí trabalhamos, cantamos e tal. Antes de eu ir embora, eu peguei o violão lá no cantinho com ele e fizemos isso aqui, ó. Eu já sei que Jesus não morreu naquela cruz. Ele andou pra buscar muito mais pra nós. Seu amor piedoso não quer nos ver sofrer. foi ao céu pedir ao Pai para conceder o seu amor. Vai além da cruz, a luz do mundo é Jesus. Eu só queria entender por que ele quis sofrer tanto assim para defender todos nós. Há quem acredita que ele foi para nunca mais voltar. Nunca foi porque não quer nos abandonar. O seu amor vai além da cruz, a luz do mundo é Jesus. O seu amor vai além da cruz, a luz do mundo é Jesus. Para esse amor falta compreensão. Só essa luz entra no coração. Eu só queria entender por que ele quis sofrer tanto assim para defender todos nós. Há quem acredita que ele foi para nunca mais voltar. Nunca foi porque não quer nos abandonar. O seu amor vai além da cruz, a luz do mundo é Jesus. O seu amor vai além da cruz, a luz do mundo é Jesus. Amigos, gratidão, Ed Moreno. Mas, amigos, vocês que estão aí, eu vou pedir um breve intervalo, porque nós estamos muito emocionados aqui. Estou pedindo aqui o nosso técnico, por favor, um pouco, só um intervalo. Fiquem aí nos acompanhando, já voltamos rapidinho. Gratidão a todos que estão participando com a gente. Gratidão a Ed, Rony. Vamos fazer o intervalo. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. IBRTI, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas, pioneiro em formar terapeutas completos em benefícios do outro, cursos teóricos e práticos, saúde plena, acupuntura, aromaterapia, cromoterapia, constelação familiar, cuidador de idoso, fitoterapia, formação de terapeutas, floral de Bach e animais, massoterapia, meditação, mesa radiônica, psicologia transpessoal, terapia QI mental, reiki e radiestesia, cursos e atendimentos. WhatsApp 99797-1117. IBRTI, Instituto Brasileiro de Terapias Integrativas. Avenida 9 de Julho, 385, São José dos Campos. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui na Rádio Vivência Espírita, você ouve o programa Crianças do Século 21. Informações, orientações e esclarecimentos para todas as crianças e adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Siri. Crianças do Século 21. Oferecimento Safira, Instituto de Conscientização e Vila Engenharia. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens. Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Você está ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação Aniette Roma e Sônia Santos. Nós estamos aqui, assim, maravilhados com esse momento, com a energia que está aqui dentro do estúdio. Nós estamos no estúdio Chico Xavier, com muita alegria hoje, né, com o músico, compositor Ed Moreno, com as composições espíritas. Você que está nos acompanhando, faça perguntas para ele, como é a espiritualidade, como ele está com a gente. E eu vou chamar a Claudinha. Claudinha, você tem alguém fazendo uma pergunta para o Ed? Algum comentário? Temos sim. Vários comentários aqui. Eu vou ler alguns aqui para a gente. A Girlane Ferreira, ela escreve: muito feliz em participar dessa live. Sucesso a todos envolvidos, em especial ao nosso amado Ed. Beijo, Gi! O Aécio César: uma ótima sexta-feira a toda a equipe do Saúde e Bem-Estar e ao meu amigo Ed Moreno. Então, forte abraço. Grande Aécio, grande poeta. É um grande poeta. Esse cara escreveu um negócio pro Edson Barbosa que eu tô devendo musicar para ele, que é fantástico. Obrigado, beijo no seu coração, Aécio. Bacana. O Rui Barbosa: bom dia, Aniette. Esse não vale, esse não vale porque ele vai querer que eu use o chapéu. Hoje eu tô sem chapéu, Rui. Bom dia, Rui. Ele dá um bom dia para todos os amigos do programa Bem-Estar e Saúde. Diz que a imagem e o som estão perfeitos. E manda um grande abraço ao amigo Ed Moreno, que está sempre presente. Rui, um abraço no seu coração, um beijo. Olha, tô doido que isso acabe logo para me lhe abraçar pessoalmente, viu? Tô com muita saudade de vocês. Beijo, Rui. Obrigado. O Rodrigo também diz aí: adoro essa música, Ed, sou seu fã. Eu acho que o Rodrigo mandou essa mensagem na hora que você estava cantando a canção Maria. Obrigado, Maria. Rodrigo. Nossa, você sabe que você é o cara que eu queria ser quando eu for jovem, né? Como eu não consigo ser o que você é, eu me espelho lá no Luiz Sérgio. Poxa, a Vera Lúcia lá Jefa, bom dia, muita paz. Bom dia, Verinha. O Rui Barbosa aí de novo. Vera Lúcia, do Jepa? Jefa. Ah, do Jefa. É. Aqui lá em São Paulo tem uma Vera Lúcia, amiga minha, que é do Jepa. Aqui é Jefa. Jefa. Ah, legal. Aqui é Jefa. O Rui voltou aqui, olha, Ilhéus Famosa, local de inspiração de Jorge Amado, um dos maiores escritores brasileiros. A Rosa: adoro você, meu amigo. Não esquece de cantar Reencarnação. Essa é minha. Ah, Rosa Sarmanho. Beijo no seu coração, Rosinha. A Gerlane de Melo: parabéns, amigos. João Rodolfo, bom dia a todos. Maria, deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Maria Martins, bom dia, ótimo programa. A Rosa Sarmanho, Ed, meu amigo, amo você. Nossa. Não esquece, ela... É, tá, desculpa, eu tô lendo de novo, essa já foi. É, ela coloca aqui também, ó, todos os sábados você cantava e me emocionava. Essa música sempre me emociona. Grande beijo, meu amigo. Edione Marquete, bom dia. E aí tem uma perguntinha aí do Aécio. Sabe-se que muitos músicos, antes de compor uma canção, visitam fora do corpo regiões espirituais para se inspirarem em futuras composições. Você já se sentiu em lugares como esses? Um abraço. Quem perguntou, Claudinha? O Aécio. Aécio, é o seguinte. Uma vez... Eu acho que eu sonhei, né? Eu acho que eu sonhei, mas eu fui, rapaz, num lugar assim muito celestial, muito especial, e tinha muitos músicos, muitos cantores, só que é o seguinte, eu não ouvia, eu só vi, eu não conseguia ouvir o que eles estavam cantando e falando, e eu fiquei um bom tempo ali com eles e preocupado porque eu não conseguia ouvir, e o legal é que depois que eu voltei, né, acordei, e aí começou a vir várias composições. Nesse dia eu me lembro que eu fiz uma meia dúzia, assim, durante o dia. Fiquei isolado no quarto e fiz uma meia dúzia de canções. Então eu acho que eu visitei algum lugar aí dos meus amigos espirituais. Mas a gente sempre pede, né, quando nós vamos falar assim, ó, veio uma ideia e você está compondo, você abre o canal. O Jorge Reis já fala isso no livro dele, né? Como acontece a música espírita, ou a música em si. Eu acho que a música no geral, né? Ninguém, acho que cria, acho que recebe essa mensagem. Se a gente olhar direitinho lá o grande Renato Teixeira, esse pessoal fez música em 5 minutos tomando um cafezinho. De repente, ele estava no momento exato ali e recebeu essa mensagem. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que na hora que você afina com a sintonia, né, espiritual, dos, e aí a arte está aí solta no ar e acaba chegando até você. Agora, é lógico, a espiritualidade vai escolher tua veia musical, se você tem algum, né, alguma coisa. Ela não vai dar para alguém que não sabe nem tocar, nem fazer, porque senão a pessoa vai escrever, talvez não saia nem a música. Às vezes a mensagem é bacana, mas a musicalidade não traz. Mas a espiritualidade é muito interessante. Quando eles têm um trabalho a realizar num núcleo, num grupo, sim, eles capacitam, né? Exatamente. Então os escolhidos são capacitados. Exato. Escolhidos por Deus, porém capacitados pelos anjos. Não. Aí vem essas canalizações, essas sintonias, né? Para aquele coração que está preparado. Então, às vezes a pessoa fala, como assim essa pessoa, de repente, não, o coração dela é puro, né? O coração está com pureza e sintonia, os anjos vêm e atuam. É como eu brinquei com a Sônia ontem, né? Eu brinquei com ela, falei, ó, Sônia, eu vou fazer esse 6.0 aí, mas meu espírito tem hora que parece 15 anos. Tem hora que a minha filha me fala, meu, você está parecendo moleque. Eu fico muito feliz, falo, não tem moleque aqui em casa, eu vou fazer essa parte. Pois é. Vamos lá, Sônia. Sônia, alguma pergunta sua aí? Tem que lembrar da Soninha aí, minha querida. Sim. Não, então. O Ed, a música que você fez, O Meu Senhor Não Está na Televisão, ele é nova. Essa música é nova, né? Novíssima. Foi nessa caminhada aí. É tão atual. Eu gostaria que você cantasse pra gente, mas você pode... não precisa cantar ela inteira, para a gente poder dar tempo de cantar algumas outras também recentes, porque o tempo está voando. Mas o tempo tá termina voando. Assim, quando você completar a ideia dela, o tema, porque ela é linda demais, é linda, é muito, muito, muito atual. Eu já copiei, pus no meu Face, pus parecer, é linda. E eu oferto essa música para o meu irmão, João Rodolfo, que tá, mandou mensagem aí. Vamos lá. Vamos lá. Essa aconteceu agora, no dia 30 do 4, na minha caminhada. Eu fui caminhar e retornei com ela na cabeça, hein? Eu não quero um Jesus enlatado, emparedado, ensinando a não agir. Meu senhor está visitando os barracos, consolando os aflitos por aí. Eu não quero um Jesus no altar parado, emparedado, sem vontade de agir. O meu Senhor tá atendendo os chamados, o mundo inteiro clamando pra Ele. Meu Senhor está doando cobertor, meu Senhor está servindo marmitão, meu Senhor está socorrendo a dor nos hospitais, nos leitos, estendendo a mão. O meu Senhor não está na televisão. Meu Senhor está doando cobertor. Meu Senhor está servindo água e pão. Meu Senhor está nos trens e no metrô. O meu Senhor está em toda a condução. O meu Senhor não está na televisão. Por que que eu disse isso? Porque tem muita gente na televisão que são senhores de alguém, cobrando para ser senhores de alguém, isso na igreja, em todas as igrejas, e nessa hora de pandemia, eu não vi nenhuma ação em prol dos necessitados. Então, o meu Senhor, que eu sou do Espiritismo, esse sim, esse vai lá dar comida, esse dá cobertor, esse vai para a pandemia, esse não foge, não se esconde, esse está com os médicos, enfermeiros, com o lixeiro, ele está aonde precisa do seu amor. Assim derruba a gente, né? Que lição, né? Com certeza, porque as pessoas estão dentro de muito medo, muito desespero, né? Então, uma está levando para outra medo, uma está levando para outra desespero, críticas, sobretudo, no nosso país ainda tem a política, né? Que ferveu junto. Então, nós estamos assim, um leva para o outro, não leva Deus, não leva o Senhor, né? É interessante, não leva. Então, por quê? Porque está difícil para todo mundo. Então, quando chega uma música, um toque, chega alguém que fala assim, olha, canalizei um pouco de luz, caramba, a gente fala, é tudo que muita gente precisa. É. Né? Então, você canalizou, você trouxe, você veio e inspirou. Né? Você sabe que eu tenho feito alguns vídeos sobre meditação. Okay. E aí, essa semana, eu fui passear numa praça aqui em São José, conhecer uma praça, e sentei na praça, de repente começou, me vi muita inspiração sobre a respiração e o quanto que respirar é a esperança. Né? E as pessoas precisam respirar, a doença pegando principalmente os pulmões. E a respiração é uma esperança, inspirar é a vida, inspirar esperança, né? E eu falo que quando a gente nasceu, a mãe da gente deu a luz. Exato. Ela nos deu a luz. E o nosso primeiro movimento aqui na matéria é respirar. Sim. Então a gente inspira, quando a gente inspira, fala, nasceu. E, né, e a mãe deu a luz pra gente, então tem tudo a ver. Então eu falo que a inspiração é a esperança. E aí eu estava sentada com o notebook assim, peguei o notebook no carro, coloquei e falei, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, que a respiração é isso, é esperança de vida. Vamos lá, todo mundo inspirando, né? Esperança, gerando esperança. E aí fiz um vídeo, até coloquei, já postei e coloquei para algumas pessoas. Mas é isso, a gente tem uns momentos, a dor, a gente vê dor todos os lados. De repente você tem um momento de falar assim, meu Deus, cadê meu Deus está aqui, né? A vida está aqui. E é tão interessante o que você está falando, Aniette, sobre a inspiração, o respirar. É. Que hoje eles estão gastando milhões com respiradores e não estão salvando alguns. É algo E Deus nos deu a inspiração, a respiração, que nós usamos no dia a dia sem nem perceber que estamos utilizando algo de tão valor e não pagamos nada para isso. E é interessante porque estão culpando que não tem respiradores o suficiente. Então. Mas aí eu parei exatamente refletindo sobre isso, né? Como médica, como assim? O que está faltando? E eu pensei na alma, no eu das pessoas, no sofrimento delas. Então é buscar dentro, porque quando a gente nasce, a gente respira, inspira a primeira vez, ó, inspira, né? É Deus trazendo toda aquela presença. Então eu penso assim, essa inspiração, ela vem cheia de esperança de vida, não vem? Exato. Um ser, quando está nascendo, ele está envolvido num núcleo de esperança para a vida. Está nascendo uma esperança para ele ter uma missão, exercer uma existência. Exato. Então eu falei, gente, que inspiração. Assista o vídeo depois, que eu pus para você ver que é a minha inspiração. A inspiração. E você traz isso para a gente com a alma, né? É aquele negócio, né? Quando eu trabalhei numa casa espírita por 10 anos, fazendo todos os trabalhos e tal, até onde a Rosa, essa que me passou um recado aí, a minha querida Rosa, que ela trabalha até hoje na casa. Eu tive que sair da casa porque a música acabou me levando a outras casas, né? E aí começou o tempo ficando cada vez mais escasso. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado eu fiz muitas apresentações em casas espíritas e esse ano estava praticamente lotado. Todo janeiro eu abro a agenda e falo, ó, pessoal, aí o zap chega, vou salvando as datas, né? Mas só para você ter uma ideia, nessa casa que eu trabalhei, eu fiquei 10 anos, eu trabalhei, fiz todos os trabalhos, me doava realmente de corpo e alma. Mas lá também eu aprendi que eu, para me fazer algo por alguém, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que ser muito sincero comigo para eu transmitir ou levar até alguém e receber de alguém algo. E eu queria, um dia eu falei para a espiritualidade, eu quero falar disso, mas eu quero falar numa canção. Pode cantar? Pode. O melhor em mim. Para nós é um bálsamo. Eu estou aqui com o melhor que tenho. Vou lhe servir com o meu sentimento. Não tenho ouro pra dar aos irmãos. Tudo que eu tenho é o meu coração, cheio de bondade pra estender a mão. Nessa caminhada, o que aprendi? O defeito no outro é o que está em mim. Por isso eu busco sempre melhorar o melhor em mim para lhe ofertar. Peço perdão se sou arrogante. Hoje aqui, em qualquer instante, peço seu perdão se eu me expressei, se algum instante magoei vocês. O que eu quero agora é me redimir. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Por isso estou aqui. Nossa, grande mestre Jesus, né? Porque é nesse momento que nós estamos passando, não tem outro caminho, né? Você que está em casa, que está isolado, que está sem esperança, que está assustado, vou perder meu emprego, vou perder minha empresa, vou perder o meu comércio, vou me perder. Não, você não vai se perder. Se você se apegar a Jesus, eu tenho certeza que ele vai te mostrar a direção, o caminho que você precisa seguir, o atalho que você precisa achar, porque isso tudo vai passar. Pandemias acontecem desde os primórdios. E todos passaram. E não esquecemos, né, Sônia, Claudinha, Rony e doutora Aniette. Não esquecemos que estamos aqui num aprendizado, estamos aqui para nos melhorar. Estamos nessa reencarnação para aprender, para melhorar, para evoluir. E teremos outras e outras. Eu peço até que eu quero voltar nesse país, se eu tiver condição. Porque eu ainda quero ver esse país, um belo país, o país do mundo. Esse país é a Terra Caridade Brasil, não é, Sônia? Mais uma música, Sônia, lá vem. Vamos lá, e vamos resistir a tudo isso, né, Ed? Essa é a Terra Caridade Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho de Jesus, terra do cruzeiro que Ismael conduz. De braços abertos sempre a esperar, quem perdeu pra guerra o seu país e o seu lar. A fraternidade da alegria e do amor mostra ao mundo seu império de valor. Terra prometida para Ismael, para Emmanuel reencarnar, onde os soberanos vieram ensinar. Doutor Bezerra e Chico Xavier tratou na terra caridade com amor e fé. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho de Jesus, terra do cruzeiro que Ismael conduz. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho de Jesus, terra do cruzeiro que Ismael conduz. Pedacinho de cada, senão vai embora. A gente sabe, Ed, que a arte não é o tom do nosso planeta. Sim. Que alguns elementos vêm para o nosso planeta trazendo a arte, uhum, para poder sutilizar um pouco a frequência tão rude do nosso planeta. Então, sabemos que de tempos em tempos alguns espíritos se reencarnam, mas que o tom, a arte, seria um tom de um outro planeta. Sim. Né? A gente, dentro ainda da Via Láctea, dentro do nosso sistema solar. Então, que a gente, aqui no nosso planeta, seria, a gente vê nas obras, né, que seria mais ou menos o ensino fundamental. Sim. E que teremos um outro planeta para o ensino secundário e um outro planeta que faríamos as faculdades. Okay. Porém, a arte já faz parte de uma faculdade já de planetas, né? Então, assim, a gente só tem que agradecer muito quando a gente vê uma alma artística. Né? Eu me sensibilizo assim, porque amo arte, sim, arte em si. Em geral, vamos, né, dizer, arte em geral, seja pintura, escultura. Minha frustração é não saber pintar. A literatura. Mas não, né, quero desencarnar antes de fazer isso. E mesmo a medicina é uma arte. Sim. Então, a gente poder se dedicar a isso, à literatura. Né? Então, a gente sabe quantas energias de luz vêm para o planeta para poder sutilizar, para poder melhorar, para fortalecer a alma. Diz que nós alma. Somos uma cópia... O rascunho. O rascunho do que é bom lá em cima, né? Mais ou menos o rascunho. Mas Aniette, é porque é muito denso aqui. Então, eu acho que a sutileza da arte, a sutileza da música, principalmente, ela chega dando o bálsamo, né? Ela traz o bálsamo para a alma. É como... É o seguinte, eu acho que a música... E cantar, por exemplo, Brasil é tudo, né? Brasil, eu sou muito brasileira. Eu amo esse país. Eu amo tanto que eu juro por Deus. Eu peço, se eu tiver o direito de reencarnar, é aqui que eu quero voltar. Brasil, porque aqui é vai ser a pátria do mundo e o melhor lugar para se viver nessa terra. A gente traz o coração. Então, o que eu acho, Aniette, Sônia, Cláudia e Rony, a música, ela tem um grande poder sobre nós. Eu falo isso nas minhas palestras musicais e provo isso dentro dos centros espíritas onde eu me apresento, nos congressos, tudo. A música, ela tem tanto poder sobre nós que nosso corpo tem reações. Você pode ver, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Mentira, vai até quem já morreu. É tão forte o som de um trio elétrico que vai até quem já morreu. A música, ela faz você chorar, você dançar, você bailar. A bailarina, se você tirar a música, ela não sabe mais o passo que vai dar. Então, a música, ela tem todo esse poder. E nós somos um povo tão criativo que hoje o povo é tão feliz que criaram a sofrência. Então, olha, Aniette, Sônia está muito feliz. Vai sofrer um pouquinho aí. Ouve aí as... Não sei o nome das mulheradas lá, mas tudo bem. Então, e tem a música para você refletir. A coisa que mais me gratificou um dia foi uma pessoa me procurar e falar assim: Ed, eu comprei o primeiro CD seu, você teve nessa casa, eu comprei o segundo, eu comprei o terceiro, e hoje eu vim comprar o quarto. Toda vez que você vem aqui, eu quero comprar um CD seu, porque eu queria te falar, eu não tinha coragem. Hoje eu tenho coragem de falar. O que que tem na sua música que eu falo comigo? Aí eu falei, então, acabou, filho. Eu vou assinar aqui o CD pra você, vou dar de presente, porque esse é o objetivo. A música, ela não é minha, ela é uma mensagem que vem pra chegar a quem precisa chegar. Então, ela chega dessa forma. E a música é para refletir, para reflexão, para você falar. Né? Quando eu falo o melhor em mim, eu estou te pedindo perdão, eu estou te pedindo... Quando você faz isso ouvindo essa canção, se você canta ela, você está fazendo a mesma coisa. Estou falando de mim. Né? O que eu vejo no outro é o que está em mim, o outro é meu espelho. Né? Muito bom. Então... Amigos, vocês estão ouvindo o programa Saúde e Bem-Estar. E hoje o bem-estar aqui está, assim, em cada milímetro do estúdio, né? Vocês estão ouvindo músicas de Ed Moreno, compositor, músico, espírita, com composições maravilhosas, verdadeiras preces cantadas. Estamos encantados aqui com a presença dele. E eu chamo Claudinha. Claudinha, você tem algum comentário, algum amigo que queira fazer alguma pergunta para o Ed? Tem sim, temos vários comentários aqui. A Girlane, ela coloca aí, quantas pessoas suas músicas ajudaram? Eu não sei se eu vou ler certo o nome, se alguém conhecer, me ajuda, por favor. É Benefia Costa? Bom dia, meu nobre amigo. Dinho e Dona Fia, manda abraço. É o Dinho, grande Dinho aqui. Dinho é de Jacareí. É, tecladista, tá fazendo algumas lives, ele e Dona Fia. Música. Grande aí, Dinho, um beijo. Gi, um beijo. Eles continuam aqui. Estou morrendo de vontade de voltar a fazer um som com você. Saudades. Opa, vamos fazer em breve. A Rosa, é isso aí, Gi. As músicas do Rosa, deixa eu fazer só um negócio aqui pra Claudinha, só pra matar a vontade da Rosa. A música que a Rosa gosta é essa aqui, ó, que ganhou o festival. Foi a melhor música do festival em 2013. Quem sou eu que estou fazendo aqui? Essa pergunta não me canso em repetir. Até parece, Rosa, uma alucinação. É sempre, Rosa, uma resposta sem explicação. Quem sou eu e o que devo fazer, Rosa, pra saber do meu verdadeiro ser? Uau! Continua, Claudinha. Essa música é reencarnação. Reencarnação, é. Essa música é muito longa, então não dá pra fazer aqui agora, que o programa tá indo embora. Claudinha? A Gilane disse que tá viajando, lembrando do tempo de palestras. Quantas vezes chorei ouvindo o Ed cantar. Verdade. Gratidão, querido amigo. Verdade. Nas palestras tem sempre alguém chorando, e eu brinco dizendo, olha, deixa a janela do seu coração soltar essa lágrima que te amargura por dentro, que é a lágrima do olhar. Maria de Souza Ribeiro, bom dia, é de alegria, autêntico ser humano. Sou. A Cecília Ferreira também manda um bom beijo. Dia. Diz que suas músicas são alegrias para nosso espírito. A Rosa Sarmanho, verdade, amiga Cecília, linda música, meu amigo. Saudades das manhãs de sábado. Ela tá falando que falta reencarnação, mas você já fez, né? Falta mais. É, o Aécio, fala com o Ed para não esquecer de fazer o acróstico do Edson. Abraços a todos. É isso aí que ele fez, é realmente muito bonito, ele me mandou, eu preciso musicar. É, não é falta de tempo, não, tá sobrando tempo, é picaretagem da minha parte mesmo, acaso. Clarice Araújo, bom dia, ânimo para todos, né? A Rosa aqui volta de novo, é verdade, de quantas vezes choramos com suas músicas. A Cecília Ferreira, minha mãe tem 86 anos, ela adora suas músicas, eu levei 2 CDs do Ed, ela mora em Belém do Pará. Ô, oh, Belém do Pará. Bacana, né? É. Então tem bastante agradecimento. Legal. É, eu sei que eu divulguei para bastante pessoas ontem, mas eu não falei para entrar no meu celular particular, eu pedi para entrar pelo programa, tá? E talvez tem gente que não conseguiu, mas, né? Não, dificuldade de acessar. Mas todos que estão acessando, muito obrigado pelo carinho. Gi, tô com saudade demais de vocês, viu? O programa fica gravado no YouTube, então eles poderão assistir a qualquer momento. Você pode continuar divulgando, que eles podem assistir. Fica gravado. É. Então você pode mandar oi, tchau para todo mundo, que eles, depois eles vão ver o oi, tchau que você deu depois. Tá bom? Então, falando do trabalho, cadê a Sônia? A Sônia tá aí? Sônia, deixa eu só ler duas mensagens aí que eu leia. É. Andréa Cipresso, bom dia. Eu acho que o programa hoje vai até meio-dia, né? Pode ser. Andréa Cipresso, bom dia com alegria. O Ed é divertido, música linda. Beijos a todos do programa. E o João Rodolfo, que mandou um bom dia a todos. Pode ir até meio-dia? Eu tô brincando, mas pode ir? Pode, podemos. Vamos ver se o Rodrigo autoriza. Se o Rodrigo autorizar, nós vamos até meio-dia. Dá pra cantar bastante coisa aqui. Então. Ah, você é o diretor Rony. O diretor Rony aqui já deu sinal, falou hoje nós vamos até meio-dia. Tem mais música, Sônia! Ah, que legal. Então vamos falar um pouco agora dos CDs, né? É, o primeiro CD é a música que mais tocou e toca, o Amor de Maria. Só pra vocês terem uma ideia, essa música, quando eu gravei, eu pus a minha voz e eu queria fazer uma junção de vozes com a Margarete Áquila. A Margarete Áquila é uma cantora fantástica, minha irmã, adoro demais. Uma pessoa muito humilde, apesar de uma agenda lotadíssima. A gente não... Pra você ter uma ideia, depois de 2010, nós fomos nos encontrar aqui no 10º encontro do Chico, que foi aqui em São José dos Campos, que eu a encontrei com ela, com a Mônica. E nunca mais encontrei. E aí o que acontece? Quando eu coloquei a voz no Amor de Maria, eu fui levar para ela pôr a voz. Mas a voz dela era tão especial que eu falei, não deixa eu atrapalhar sua voz não. Grava você também e eu gravo do meu jeito. Aí ficou duas gravações da música Amor de Maria. Alguém achou a voz da Margarete Áquila na internet? Uma moça chamada Lígia Maria. Tá no YouTube. Lígia Maria. E ela colocou lá. Músicas espírita, ou música de Maria de Nazaré. Ela não tinha colocado nem o nome da música. Depois ela corrigiu, ela viu que era Amor de Maria. Ela colocou Maria de Nazaré, Amor de Maria. E ela não sabia de que era música. Aí eu pesquisando na internet, eu vi. Nossa, que legal. E estava batendo assim várias visualizações. Aí eu entrei em contato com ela através do... Eu pedi para o Rodrigo me ajudar. O Rodrigo me ajudou para a gente chegar até a Lígia. Aí eu falei, ô Lígia, que legal que você fez o vídeo, gostei, pô, essa música é nossa. Ah, eu tava procurando o autor pra mim, porque eu tô com medo, tá batendo muitas visualizações e eu não sei de quem é. Eu falei, não, põe aí, interpretado por Margarete Áquila e música de Ed Moreno. A última vez que eu olhei esse vídeo, é um vídeo caseiro, é uma música espírita, já tinha batido mais de 290 mil visualizações. Olha que bacana, é isso aí. Você vê isso nos funk, nos negócios aí, que o povo, né, tem uma mídia a favor, né? É. Agora, uma música espírita, uma música simples, um vídeo caseiro, atingir, já, e está atingindo, cada vez cresce mais, 290 mil visualizações de uma canção simples como é o Amor de Maria. É. Tem algum sentido, né? Eu conheci, né, essa música na voz dela. Aí eu vi, já estava lá escrito que era sua autoria. Sim. Mas maravilhosa. Eu ouvi hoje na sua voz. Eu conheço na voz dela. Dela, ficou legal. Realmente as duas versões são maravilhosas, mas a letra é espetacular. Tá legal. Isso é do primeiro CD. Aí no segundo CD tem o 0800, que se tornou a música top, assim, no Brasil inteiro. A música é mais conhecida do que eu. Tem Casa Espírita que eu chego lá e falo, vocês conheciam o Ed Moreno? Ficam assim, falei, alguém já ouviu o 0800? Oh, quer dizer, a música é mais conhecida do que o Ed Moreno. Por causa da rádio que toca, né? A rádio RBN lá toca bastante. E aí no terceiro CD, eu compus uma canção que eu tinha uma dúvida também e eu queria a resposta, né? Por sinal, eu vou fazer a pergunta para depois cantar a música para a gente ver o que está certo e errado. Doutora Aniette, o que é mais importante, perdoar ou pedir perdão? Olha, manter-se doando amor. Perdoar é manter-se doando amor. De uma forma ou de outra... O que é mais difícil, então? Doe amor para você... O que é mais difícil, é perdoar ou pedir perdão? Eu acho que para o orgulhoso pedir perdão é mais difícil. Ok. Sônia... Que é mais difícil, vou mudar, né? Perdoar ou pedir perdão, Sônia? É, eu acho que pedir perdão. Ok. Porque o pedir perdão, você fez a sua parte. Ok. Claudinha? Agora, o perdoar é com o outro. Claudinha, mais difícil, perdoar ou pedir perdão? É, eu também acho que é pedir perdão. Tá. O Rony tá falando que é os dois. É, eu também acho que é o dois. É manter-se doando amor é que é o mais difícil. Perdoar e manter-se doando. Mas já que você deu duas alternativas, tinha que tocar uma, né? Então nós vamos ver o que a canção diz. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, me responda. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, se responda. A melhor resposta tem que vir do coração. Quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa mostra que existe amor pra crer. E você, Aniette, e você? O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, me responda. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão? Responde, meu irmão, se responda. Não importa saber o que é mais importante. Importante é libertar-se dentro de você. Pedir perdão é o ato mais sublime. E perdoar é o mais sublime de crescer. Sabe por quê? Porque não adianta você dizer eu te perdoo, mas não fale mais comigo. Não, você ainda não perdoa. Não adianta você dizer eu te perdoo, mas não te quero ver nem pintado de ouro. Não, você ainda não perdoou. Não adianta você dizer eu te perdoo, mas eu quero que você morra. Não. Quando você perdoar de verdade, você vai tirar as suas garras do pescoço do outro, e o primeiro a se libertar é você. Eu sei. Você deve estar pensando, Ed, É que você não sabe a maldita frase que alguém um dia me disse. Eu sei. Essa frase tá aí por dentro de você, lhe corroendo. Já faz tanto tempo. Mas eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Quem lhe disse essa maldita frase nem se lembra mais. Só tem um sofrendo. Você. Não me importa saber o que é mais importante. Importante é libertar-se dentro de você. Pedir perdão é o ato mais sublime. E perdoar é o mais sublime de crescer. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão. Responde, meu irmão, me responda. O que é mais importante é perdoar ou pedir perdão. Responde, meu irmão, se responda. Show! Parabéns! Oh, meu que lindo, Deus, lindo. Que lindo! Você sabe que eu sempre penso no perdão, perdoar, né? Então a gente perdoar. Chama pré-operatório, eu falo pós-operatório, e tem o per-operatório. Uhum. Per-operatório é tudo que acontece durante o ato cirúrgico. Então quando eu penso, eu como médica, tentando entender o perdão, olha só, né? Mas quando a gente entra no perdoar, é manter-se doando. Sim. É durante o processo. Então, quando acontece um fato que a pessoa fecha o amor dentro do coração, ela não emana mais amor. Ela não emana mais amor para aquela pessoa. Não, ela não emana mais amor para ninguém. Porque o coração fechado não tem essa. Eu emano aqui, não emano ali. Não existe isso. Né? É o potencial dela de emanar amor. Então, ela vai emanar o que tiver no coração. E se ela fechou um arquivo de amor, o coração já não está 100%. Okay. Então, se o coração não está 100%, ela não vai doar amor. Então, a maior prejudicada é a pessoa que bloqueou o amor dentro dela. Então, você entende? É como você disse, o maior prejudicado é aquele que guarda aquilo dentro do coração, que tem aquele sofrimento. E tem pessoas que guarda. Doutora Nia, tem gente que guarda. Guarda por encarnações. E vai por encarnações. É isso que eu te falo, se liberta, deixa isso pra deixa lá. Deixa essas amarras, né? Tira. Volta a doar amor, né? É porque volta o amor, outro que te falou, nem lembra. De repente nem eu lembra. Eu sou dos caras que falam muita bobagem e se você me perguntar 10 minutos depois, né? Não, o que eu falei existe mesmo? Existe a palavra maldita e a palavra mal entendida. Isso, pode Nossa. Ser também. Isso aí fica um jogo. Maldita e mal entendida. Uma tá palavra certo. Maldita e uma palavra mal entendida. Então, é um jogo depois que a pessoa, por falta de entendimento, muitas vezes, leva encarnações, né? Exatamente. Encarnações para ela voltar a doar amor, né? E às vezes Oi? Como você diz do lixo, é o lixo é do outro, não é? Como é que você fala sempre? Eu falo que quem fabrica é dono. Se o outro está desse jeito, deixa ele, não absorve o lixo do outro, não, deixa ele lá. Você entendeu? Mas cada um vai ter que elaborar, né? Não adianta terceirizar o lixo para ninguém também. Cada um vai ter que cuidar do seu. Quer dizer, quem fabrica é dono. Se você fabricou o lixo é seu. Agora, se você não fabricou, volta a doar amor, né? Volta a doar esse processo que você vai precisar, vai fazer bem a você primeiro, né? Quem fabrica é dono. Se ele fabricou amor, pronto, ele já vai, o coração vai estar em paz. Agora, quem cai no seu tratamento deve ser um privilegiado, porque você vai curar o físico e a alma, pelo que eu estou vendo. Eu sou espírita desde os 18 anos de idade e na infância e adolescência, minha mãe já lia muito livro espírita e eu tinha medo da foto do Chico Xavier. Uhum. Eu olhava a foto do Chico e quando eu via algum livro que minha mãe deixava e eu via a foto ou eu via o nome do livro, automaticamente eu já... A clarividência abria, eu via muita coisa dentro de casa, eu via muita coisa e aquilo me assustava muito. E eu achava assim, é esse livro da minha mãe, o livro da minha mãe faz isso comigo. o livro da minha mãe. Até que com 18 anos eu ganhei um livro chamado Nosso Lar. Nosso Lar. Para ler. Eu tinha 18 anos, já fazia faculdade de medicina. E nas férias, minhas primeiras férias da faculdade, eu emprestei um livro para um amigo de embriologia para ele fazer exame. E ele, quando eu fui buscar o meu livro, ele tinha do lado do meu livro, na estante dele, o Nosso Lar. E eles estavam fazendo um churrasco lá no quintal, né, a família, e eu falei, olha, eu vou pegar meu livro. Tem esse livro do lado? Me empresta para eu ler nas férias? E aí eu falei, nossa, um livro do Chico, Nosso Lar, mas eu nunca vi esse livro na minha casa, minha mãe lia muito, nunca vi esse livro na minha casa. E a minha casa até tinha, hein? Olha, sim, que interessante. E aí ele falou, é seu, leva de presente. E aí eu li naquelas férias e não parei. E aí os livros de André Luiz me sensibilizaram muito, que são muito voltados para a área, sim, médica, né? Ele como médico, e cada vez mais me interessando. E aí que eu fui reconhecer que muitas situações que eu vivia, eu achava que todo mundo era igual, e não era igual, não. Eram situações minhas e que não era igual a todo mundo. E aí fui aprendendo a lidar com a espiritualidade e agradeço muito as obras do Chico, e agradeço muito a toda a espiritualidade amiga, as orientações espirituais que recebi na minha formação, no meu trabalho profissional. Sei que nunca estou sozinha, né? Então, estamos sempre acompanhados. Então, se você disse o trabalho que você faz, eu falo que nós fazemos. É. Não faço sozinha também. Como eu digo lá, né? Se você não me entende, leia Kardec então. É. Se você não sabe, leia Kardec então, pro inexplicável ter explicação. Aí essa foi uma das primeiras músicas naquele primeiro CD, né, que chama Outras Verdades. E de tanto ouvir nessa quarentena, ouvir lá o Geraldinho Lemos, né, que é o Geraldo, falando muito do Chico, né? Falando dos livros do Chico, fora o que o Chico psicografou, hoje tem mais de 500 livros, porque todo o material que o Chico deixou, eles estão catalogando, estão fazendo livro. Imagina o tamanho da obra do Chico. Então, sabendo que Chico, antes de Jesus, já esteve encarnado, depois veio, depois de Jesus, como Kardec, e depois vem a nossa terra amada, Brasil, e é Chico Xavier, eu fiquei perguntando para a espiritualidade, eu preciso falar também para ler Chico, porque muita gente que eu estou pedindo para ler Kardec vai ler só a codificação de Kardec. Mas se você está atento a querer escrever, tem muita gente escrevendo alguma coisa. Outro dia eu falei para um escritor em um centro espírita, ele estava muito empolgado com o livrinho dele, não menosprezando, mas eu falei para ele, você já leu os 500 livros do Chico para você começar a escrever? Aí ele ficou assim, eu falei, não, fala para mim, quantos você leu? E ele ficou sem graça. Então, eu acho que antes de eu me arriscar a ser um escritor espírita, receber essa... Eu acho que tem muitos bons, tem muitos fantásticos, né? Jorge Reis mesmo é um cara maravilhoso, eu adoro a obra dele, tenho todos os livros dele, leio, eu sou devoto do Jorge. Tem muitos, né? O Barcelli, fantástico, né? O próprio, né? Enfim, tem muitos, né? O Fábio Dionísio. O Fábio Dionísio fala de Irmã Sheila com conhecimento de causa. Então, isso é legal. Mas às vezes você vai em escola, em centro espírita, que tem lá algum palestrante ou algum evento, e aparece o cara lá que você nunca ouviu falar e já com livro, falando. Então, eu fiquei muito chateado, eu falei, pô, você já leu? Porque depois que eu ler todo o Chico Xavier, ler Kardec, depois ler tudo de Chico Xavier, quem sabe a espiritualidade me dá a chance de mandar alguma mensagem através de mim. Mas pelo menos eu li tudo isso. E eu tô devendo isso pro Chico, como a minha querida Sônia gosta das novas. Essa é novinha, Sônia. Foi na caminhada também. Estudar Chico Xavier, leia Chico Xavier, a se conhecer melhor e saber quem você é. Estuda, Chico Xavier. Leia, Chico Xavier. Pra se conhecer melhor e saber quem ele é. É a luz do espelho hoje, pra enxergar o amanhã. O maior de todos brasileiros, capim, santo e hortelã, com lápis de luz na mão, escreveu o que Deus lhe falou, consolador prometido, que Jesus nos enviou. Estuda, Chico Xavier. Ouvi, Chico Xavier. Pra se conhecer melhor e saber quem ele é. A caminho da luz, os filhos dos grandes reis, no mundo maior, trovadores do além, entre dois mundos, brilha a vossa luz. Há 2000 anos, intercâmbio com Jesus, renascimento espiritual. Encarou o pinga-fogo, lira imortal. Leia Chico de novo, estuda Chico Xavier. Leia Chico Xavier. Pra se conhecer melhor e saber quem ele é, estuda Chico Xavier. Ouve Chico Xavier. Pra se conhecer melhor e saber quem ele é, estuda Chico Xavier. Uau! Bom demais, né? Maravilhoso! Que linda, quando né, você mandou essa música para mim, eu fiz questão de anotar uns pedacinhos e eu memorizei. Sério? Os inéditos, para mim, já não está tão inédito. Ah, não está. Está fazendo parte do repertório. Olha que coisa interessante. Eu cheguei da caminhada com o refrão, né? E essa primeira parte só aqui, ó. Estuda Chico Xavier, ouve Chico Xavier para se conhecer melhor e saber quem você é ou quem ele é. E aí veio essa frase, né? É a luz do espelho hoje para enxergar o amanhã. Só tava até aí. Aí eu fui pro quarto, peguei o violão para pôr a música. E aí veio o restante da música aqui, né? Capim, o maior dos brasileiros, ele ganhou realmente o concurso como o maior de todos os brasileiros, né? No concurso lá do SBT. E eu chamo ele de Capim Santo Hortelã, porque ele se criou na roça, né? Lá na fazenda, né? E com o lápis de luz na mão, ele psicografou muito. Esse lápis não podia ser um lápis comum, tinha que ser de luz para psicografar tanto, né? Tantos livros. Escreveu o que Deus lhe falou. Deus falou direto para ele: faça isso, escreva isso. É o consolador prometido que Jesus já nos prometeu lá, né, há tempos atrás. Aí acabou a música. Eu falei: nossa, e agora? O que que vem? Eu olho para minha estante e vi os livros do Chico lá, pilhadinho assim, arrumadinho. Que a minha esposa Celita organizou tudo lá. Falaram isso, ela está ouvindo, vou mandar um beijo para minha querida Celita, para minha filhota Amanda, que estão todas de home office lá em casa, né? E também para minha Kira. A Kira é meu bebê, é minha cachorrinha pudo, é minha terceira filha. Então, eu olhei para o livro, aí eu peguei os livros da estante e fui escrevendo o título: A Caminho da Luz, Os Filhos do Grande Rei, No Mundo Maior, Trovadores do Além, Entre Dois Mundos, Brilhe Vossa Luz, Há 2000 Anos, Intercâmbio com Jesus. Esse é Intercâmbio com Além. Eu pus Jesus porque saiu Jesus e ficou como Jesus. Uma Vida de Amor e Caridade, Renascimento Espiritual. Aí eu montei, né? Encarou um pinga-fogo duas vezes. Só pode ser Uma Lira Imortal. É um livro dele também. É. Gostou, Sônia? Inspiradíssimo. Sônia, gostou? Como não gostar? Amei, achei lindo. A inspiração, assim... Ai, olha, eu Sônia, aqui o babador eu esqueci de colocar. Tá? Sônia, eu já revelei para ele que você... Não adianta. Eu já falei para ele que você já é a líder do fã-clube dele aqui. Então... Sônia? Fugiu? Sônia? Caiu. Oi, sim, Oi. Sim, não, é que é para não dar eco, eu fico fechando o meu som e aí acaba que eu vou colocar... Sônia, é o seguinte, eu amo essa cidade, isso já está revelado para todo mundo, eu falo tanto daqui de São José dos Campos e da região, eu falo tanto de vocês aqui, do Jorge, do Rui, participo tanto das coisas aqui, que tem casa espírita que eu vou em São Paulo e fala assim, ah, você veio de São José dos Campos? Ah, você, um dia eu pergunto assim, ai, tá tarde, né? Você ainda vai para São José dos Campos? Eu falei, não, eu moro aqui do lado do seu centro, eu moro aqui na Zona Leste. Ela, ai. Mas eu amo essa cidade, toda vez que eu venho aqui, eu faço questão, às vezes, de me perder, né? Eu não sigo muito bem ali o Waze, só para me perder um pouquinho. Hoje não, que eu vim em cima do horário. Que é para mim entrar aí, cair aí por dentro. Quando eu ando com o Jorge Reis, a gente fica conversando tanto que eu não presto atenção. Mas eu gosto de me perder por aqui, porque é linda essa cidade, esse lugar é muito maravilhoso. E a minha energia aqui, ela se encontra de uma forma que eu não sei explicar, não sei. Toda vez que eu venho aqui, eu me emociono com São José dos Campos, é incrível isso, com esse lugar, não sei. Devo ter algum passado, devo ter sido algum escravo comandado pelo Jorge aqui no passado, bem cruel. Sabe, Ed, eu acredito que nós que estamos ao redor do Vale do Paraíba já estivemos alguns lá junto no Rio Jordão. E os reencontros acontecem nos momentos que necessitam acontecer. A geografia é muito parecida. Então, muito parecida a geografia, geograficamente. Então, eu tenho assim... nós estamos nos reencontrando para fazer o nosso compromisso, né? Aquilo que nós nos comprometemos. Então, cada um com seu talento vai fazendo, dando a sua contribuição. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque, olha, apesar de ter esticado, o horário está voando. Tá. E antes de qualquer coisa, gente, eu esqueci de falar do iCoach que tem no cantinho da tela... Aí no YouTube, quem puder doar qualquer valor para auxiliar o Lar Espírita Pedro e Paulo, eles é um lar de idosos que necessitam muito da nossa ajuda. Quem puder estar doando, é só colocar o celular ali, clicar qualquer valor, é muito bem aceito. E quem puder estar levando até lá, eu novamente esqueci de pegar o endereço, mas o Rodrigo, por favor, coloca aí para a gente. Pode levar pessoalmente fraldas descartáveis, geriátrica, tamanho M, é o que mais utiliza. Eu quero até reforçar, viu, Sônia? Essa obra é o Carlos Bacelli. Então, podemos estar auxiliando com qualquer valor, tá? Sônia, eu quero até reforçar... Oi. Que essa campanha é muito séria, o Barcelli é um cara fantástico, é um guerreiro que cuida lá dessa casa, né? Que é o centro, o Centro Espírita Pedro e Paulo, é um centro espírita e, ao mesmo tempo, acho que uma casa de idosos, né? Você imagina essa época que ninguém pode visitar Uberaba, que ninguém pode ir lá, imagina esses seres humanos... Esses velhinhos, essas pessoas sendo cuidadas, continua como nós na nossa casa, gastando tudo todos os dias. Então, essa campanha é muito séria. Eu fiquei muito feliz que a Rádio Vivência Espírita está em todos os programas pedindo essa colaboração, essa doação. E você que tem algum carinho pelo Ed, faça. Faça porque faz necessário e é muito sério. Muito bom, muito bom. Eu só queria, vamos sair um pouquinho do tema espírita. Vamos. É, ou ficando nele, porque não tem como sair, não é verdade, irmão? É, você já fez alguma composição inspirada que era direcionada para alguém, como se fosse uma mensagem para alguém? Já. É? O Maria de Nazaré foi exatamente isso. Para uma, né, pessoa, era uma mensagem. Era uma mensagem para uma pessoa. E você transformou. E eu transformei ela para Maria de Nazaré. Tipo assim, na verdade, quando eu estava fazendo para a pessoa, eu estava vendo o livro e aquela imagem de Maria de Nazaré que o Chico revelou, ela aparece na minha frente no livro. Eu estava fazendo para alguém e eu desviei, não fui. Eu voltei e concluí como se fosse para Maria de Nazaré. Por isso que eu falo mãe, né? Eu falo direto para ela. É, agora, eu fiz algumas músicas, igual, fiz uma música para Dona Vivi. Sabe que a intuição sempre vem, mas é alguém para alguém. Para alguém. Espiritualidade ditando para alguém. Sim, eu fiz para minha mãe, Dona Vivi, que é doce mãe. Ela tem 95 anos, mas aí a gente fala, ah, vamos sair um pouquinho da deixa eu achar a letra aqui, da espiritualidade. Que vem como uma mensagem, né? E aí você... Mas veio alguém. Como uma mensagem, assim, para ela, né? Para Dona Vivi. Dona Vivi é uma pessoa muito guerreira, né? Dona Vivi é o maior exemplo de ser. Quantos filhos? 10 e criou mais 5, 15. Dona Vivi, meu abraço, meu carinho, e viu? Dona... Deus lhe abençoe muito, E a Dona Vivi é o seguinte, Dona Vivi é a única espírita sem ser espírita, sem estudar o espiritismo, mas que o fez na prática. A Dona Vivi, além de ter criado seus 10 filhos, ela também criou mais 5 filhos do meu pai, com outras mulheres. A Dona Vivi chegou a fazer parto de outras mulheres do meu pai. A dona Vivi, eu me lembro quando éramos crianças, quando ela recebia visita. É a última encarnação dela? Eu acredito que sim, que ela já está com 95, ela diz que vai bater o 100. Porque daqui para frente, porque para fazer tudo isso, acho que é a última. Ela diz que vai bater. Ela diz que vai bater o 100, a gente está torcendo que ela chegue. Ela diz o seguinte, a Dona Vivi, eu me lembro quando nós éramos crianças, que eu morava assim em alguns lugares, chegava a visita, ela fornecia a cama dela para a pessoa dormir. Se não dormisse, era ofensa. Então, fazer parto de mulher... Dona Vivi, eu não me lembro de ter uma reclamação dela. Outro dia nós estávamos fazendo uma pesquisa. Ah, vamos ver que dia que a Dona Vivi reclamou de alguma coisa. Nós lembramos. Não tem. Tudo para ela está certo, tudo estava direito. Dona Vivi passou por momentos que a vida lhe propôs. Dona Vivi teve filho debaixo de barraca. Dona Vivi teve filho debaixo de casas de taipas. Dona Vivi criou pessoas. Dona Vivi educou pessoas. Dona Vivi ajudou pessoas. Dona Vivi ama todas as suas noras. Dona Vivi ama todos os seus netos. Dona Vivi faz uma roupinha de crochê para cada neto que nasceu. E a Dona Vivi, por não reclamar de nada, com 95 anos, eu achei no direito de fazer essa canção. Nossa. Sua deusa. Quando eu toco no seu manto, ali pedi para cobrir o coração de minha mãe e todo o amor que ela sente por mim. Peço que conforte o seu peito, todos os segredos que ela tem. Afaste todos os seus medos dela praticar o bem. Mãe de todas as mães, ó luz da vida, cuide de minha doce mãe, Nossa Senhora Mãe Bendita, Mãe de todas as mães, ó luz da vida, cuide da minha doce mãe, Nossa Senhora Mãe Bendita. E na hora do seu sono, que os anjos lhe digam amém. E se ela se sentir só, que a senhora esteja lá também, pra confortar a sua alma dentro de um turbilhão de luz, pra que ela esteja confiante neste encontro com Jesus. Mãe de todas as mães, ó luz da vida, cuide da minha doce mãe, Nossa Senhora Mãe Bendita, Mãe de todas as mães. Ó luz da vida, cuide da minha doce mãe, Dona Vivi, Nossa Senhora Mãe Bendita. Sim. Nossa, mãe, hoje eu estou me emocionando, acho que para o resto do ano, viu? Sônia, o que, que você tem a dizer dessa? Essa é inédita para você também, hein, Sônia? Sim, sim, menina. Caramba. Olha, é que eu estou sozinha aqui, entre Nossa. Quatro paredes, mas o calor vem, a emoção vem. Uau. Já funguei. Coisa mais linda. Tudo que vem da alma e é feito com coração, com amor, não tem outra reação. Sônia, o som está chegando bem aí? Tá? Muito bem. Bem, o muito som, bem. Violão, tudo certinho? Deixa eu perguntar para a Claudinha. Claudinha, temos algum comentário, alguma pergunta? Porque nós estamos finalizando. Estamos por minutos para encerrar. Fazer a saída, Claudinha? É. Sim. Olha, tem um recado aqui da Lilian. Bom dia a todos. Ótima manhã com Ed Moreno. Sempre ligada nas suas buscas na programação da Rádio Vivência Espírita. Obrigado. E ela pediu, para enfatizar isso com você, que a rádio toca muito Ed Moreno. O Rodrigo, ele disse aí que ele respondeu aqui pra gente que ele não manda nada, que é o Rony que manda. Ah, é o Rony? Que por ele pode continuar sem parar, como o programa Pinga Fogo com o Chico. Mas o Edson Barbosa... Mas chegou atrasada essa mensagem do Rodrigo, né, Claudinha? Nós já invadimos. Não, se ele falasse não, né? Já não tinha mais jeito. Mas o Edson Barbosa... Opa, esse é meu guru. Esse é o meu guru, Edson Barbosa. Beijo no seu coração, meu amigo. Ele manda um recadinho aí. Ele pede pro Rodrigo não dar pilha... Porque senão o Ed se anima e não para nunca mais. Não, vamos encerrar agora meio-dia. Isso, já estamos na hora. É e o Rodrigo, ele colocou aqui o nome, Lar Espírita, Pedro e Paulo. Tá bem. Maravilha. Vamos fazer agora, fazer o seguinte. Vamos, Sônia, quer se despedir? Depois Claudinha, depois Rony, depois eu. E deixamos o Ed por último fazer a despedida e a saideira. Vamos fazer assim? Vamos lá. Sônia? Perfeito. Gratidão é pouco pelo sentimento que tem na manhã de hoje. Estamos assim, eu falo estamos porque, gente, é uma festa, é uma energia maravilhosa. Então, Ed, muito obrigado por ter trazido essa energia, esse bem-estar para o nosso ser. Que Deus te dê em dobro tudo isso que você está nos ofertando. Obrigado. Aos seus familiares. Muito obrigado pela sua esposa ter te liberado. Porque, né? Filhos. Você estava lá com ela, em home office. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido. Que Deus abençoe. Abençoe seu retorno. E a todos os nossos ouvintes, gratidão por estar conosco mais esta semana. E até a próxima semana, porque Deus assim quer. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Sônia. Claudinha. Obrigado. Claudinha. Agradeço a participação de todos os ouvintes Se eu pulei alguma mensagem, eu peço desculpas. Teve bastante comentário hoje. Agradeço a toda a equipe e a presença do Ed, né, que hoje trouxe uma manhã aí musical para a gente. Muito obrigada. Rony, abre seu microfone. Agora vai falar o chefe. O chefe, eu sou auxiliar do estagiário Rodrigo, né? Eu quero agradecer a presença do Ed pessoalmente aqui na Rádio Vivência Espírita. Eu conheci ele ontem, a gente conversando e tentando fazer todo o planejamento online, mas tivemos dificuldades, né, Ed? Mas eu acho que foi providencial a tua presença aqui, porque a energia que está aqui dentro da rádio nesse exato momento é ímpar. Nossa, impagável. Que legal. É, legal. Também sinto. Obrigado, viu, Rony? Você realmente me surpreendeu ontem. Você insistiu de todas as formas, buscou todos. Quando eu falava, agora eu não sei o que eu vou fazer. Você falou, não, vamos pensar. Eu sou engenheiro não desiste fácil. E fomos até chegar no finalmente. Falei, vamos dar um pulo. Para mim foi maravilhoso, sabe por quê, cara? Eu precisava sair de casa. Estou há 60 dias, eu estou fedendo a mofo. Ainda bem que esse mofo ficou em São Paulo e veio energias boas para cá. Ed, eu tenho que agradecer a você. A saúde que você veio resgatar aqui em São José dos Campos. Agradecer ao plano espiritual que permitiu que você, em primeiro lugar, estivesse aqui com a gente. É merecimento nosso. A permissão é maior. A gente sabe que a organização é maior. E você aqui presente. Isso aí foi um presente dos anjos para nós. É verdade. O pessoal não tem ideia. Aí, Edson Barbosa, morre de inveja aí. A energia que está aqui dentro. Foi o que ele falou. A gente se emocionou muitas vezes. É lágrima mesmo. A gente está segurando aqui para poder conseguir falar depois. Né? Mas eu olho ali para o Rony ali todo emocionado, e eu, meu Deus do céu, eu levanto, eu tenho que pensar abobrinha para poder sair um pouco da emoção, porque senão, né, o programa legal. Tem que fluir, graças a Deus, mas é uma emoção de amor, é uma Sim. emoção do bem, Sim. o envolvimento que a espiritualidade vai nos trazendo. É o mesmo que eu estou sentindo de todos vocês. É uma frequência alta, muito alta de amor, é algo assim indescritível. É indescritível, não dá mesmo, gente. Então, é só agradecer a sua presença, né? Rodrigo, que bênção, Rodrigo. Você devia estar aqui com a gente para ver o banquete espiritual que está aqui dentro. Mas é isso mesmo. E agora, a gente sempre encerra com um minuto, né? Para a gente relaxar, para a gente viver. Agradeço aos ouvintes, a cada um de vocês. Receba o meu abraço carinhoso. Olha, ainda estou arrepiando, falando e sentindo a energia vibrando que está aqui dentro. Uma vibração sutil, mas de uma intensidade, de amorosidade incrível. Então, assim, agradecer aos ouvintes, a cada um de vocês, nosso abraço, que estiveram com a gente ou que ainda vão estar com a gente ouvindo um outro momento. Gratidão a todos, gratidão a Deus, não é? E a minha mensagem dessa semana foi para inspirar, né? Inspire esperança. Vamos todos inspirar, respirar esperança e mentalizar todos aqueles que estão agora, nesse momento, com dificuldade para respirar. Que eles possam, neste momento, com a mente no coração, com o pulmão envolvido nessa energia de inspirar a vida, de inspirar a grandiosidade de Deus, a grandiosidade do nosso Mestre Jesus, que nos pede, inspire e expire amor. É isso que ele pede para a gente, inspire, né? Essa inspiração de esperança, que ao nascer aqui nessa existência, a gente vem com o coração envolvido dessa esperança, da esperança de você vir cumprir a sua jornada, da esperança porque cada um chegou na hora certa, como a Sônia disse, e cada um também tem o seu momento certo de partir, mas que leve daqui este último inspirar de gratidão, esse último inspirar de esperança e expirar gratidão. Que seja o sopro da vida fortalecido dentro de cada um de nós. Por favor, a saideira. Eu quero agradecer, porque todo mundo falou, me transformaram até em anjo aqui. Quem me chama de anjo é a Nadir, lá do Irmã Sheila. Eu quero agradecer demais, doutora Aniette, Claudinha, Sônia pelo carinho. Sônia, o seu carinho é tão grande que pela tela ele bate em mim, ele chega em mim. Muito obrigado, viu? Essa mesma energia eu estou te devolvendo com muito carinho, com muito respeito. E é a primeira vez que eu vejo um homem se emocionar aqui atrás das câmeras. Isso significa que sensibilidade tem esse engenheiro, Rony. Obrigado, Rony, por esse carinho desde ontem até hoje. Me aturar como o Edson diz não é fácil. Se me der um microfone e deixar eu falar, não tem fim. Mas eu quero agradecer a todos que participaram aí nas lives, né? Todos que mandaram mensagem, aquele que nós citamos o nome, mesmo que não citamos, sintam-se abraçados. Espero que nós tenhamos contribuído para melhorar aí o seu astral, o seu momento em casa, nesse isolamento. Quero a minha gratidão ao Jorge Reis, ao Rodrigo, ao Rui, Dora, Camila, enfim, todos esses amigos desse lugar maravilhoso que é São José dos Campos, que me faz muito bem quando é que estou. E para encerrar, nós vamos encerrar com uma música que chama Ida e Volta, que é do último CD aí, que é o título do CD. Ida e Volta. Valeu, galera! Vida que vai, vidas que vêm. A morte é uma ida e volta. Reflita e faça mais o bem. Quem lhe ensinou que morreu, acabou? Esqueceu de dizer que ele também já voltou. Quem te falou que a vida é uma só? Esqueceu de dizer que ele voltou pra melhor. Vida que vai, oh, oh, oh, vidas que vem. A morte é uma ida e volta. Reflita e faça mais o bem. Quem te contou que tem que morrer pra viver? Esqueceu de falar que você veio pra ficar. Numa vida aqui, outra vida acolá. É preciso existir para evoluir. Vida que vai, oh, oh, oh, vidas que vem. A morte é uma ida e volta. Reflita e faça mais o bem. Vidas que vai, vidas que vem. A morte é uma ida e volta. Reflita e faça mais o bem.